pra você não me esquecer, nem por outra em meu lugar, pro nosso amor não morrer, pra solidão não entrar, pra você não me esquecer, nem por outra em meu lugar, pro nosso amor não morrer. Não faço diversão num coração que eu quero amar. A joia que eu pretendo lhe ofertar não se corrói, e o amor não se transfere, nem o tempo lhe destrói. Aí só a verdade irá dizer, todos vão ver que eu te amo até o nosso Deus envelhecer. Pra você não me esquecer, nem por outra em meu lugar, pro nosso amor não morrer, pra solidão não entrar, pra você não me esquecer, nem por outra. Pra solidão não entrar, não quero me exibir, nem prometer quinquilharias. O brilhante, a prata, o ouro são oferendas fugidias. Não sei fazer sorrir, logo depois fazer chorar. Não faço diversão num coração que eu quero amar. Fazer chorar, não faço diversão num coração que eu quero amar.